A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Mais do que tentar nos ensinar noções básicas de aritmética, geometria, o que era MMC, tinha o MMC, o MDC, né, que era o máximo divisor comum, e também a diferença entre frase e oração, o que viria a ser a porra de um protozoário, ou que bicho que causava doença de Chagas. Tô gravando esse Agente 86 tomando uma cerveja. Eu também. A escola também cumpriu alguns outros papéis secundários nas nossas vidinhas, né? Até porque era um lugar onde um mundo novo, para uma pessoa que nunca participou de grandes aglomerações, acabava ali sendo despertado. Foi talvez o nosso primeiro contato social longe daqueles laços de família. E a gente se juntou ali com centenas de outras crianças, e essas crianças com as mais variadas intenções. Algumas querendo aprender, outras só querendo a merenda, e outros também ali pensando em se socializar, ou para botar em xeque o que pregava a educação moral e cívica. Aqueles mais praguinhas, eu tô falando, claro, dos mais briguentos, né, que botavam pânico nos bunda-moles de plantão como eu. E eu queria saber de você, Walter, nos diga se você se lembra, se ouviu, ou se disse a clássica frase, te pego na saída. Tá legal, podem parar aí mesmo. Não vai haver nenhuma briga hoje. Podem ir embora, gente, vão pra casa. Eu sempre fui tão covarde que a galera nem perdia tempo, saca, marcando briga comigo, que sabia que eu ia acabar fugindo, sei lá, pelo esgoto da escola antes do acontecimento do entrave ali. Lembra de um jogo de futebol que chamava Saia Malha? Claro. Consistia no seguinte, você ficava ali um grupo de moleques desocupados. Com uma bola. Com uma bola, exatamente. E se você desce com a bola entre as canetas do seu oponente... A famosa sainha. Exatamente. Todos tinham o direito e dever de espancar o saiado. O saiado. Até que ele tocasse em algum lugar determinado. E a molecada sempre fazia isso na quadra lá da escola. Eu tava assistindo e o moleque tomou uma saia, aí todo mundo foi pra cima dele pra bater nele. E ele correndo, tentando se livrar. E eu que não tava na brincadeira, fui bater nele também. Aí ele, você não tá jogando e tal. Aí ele queria confusão, todo mundo queria confusão, né, na verdade. Eu lembro que eu tirei meus óculos, que eu usei desde os 7 anos, né. Cheguei e falei, então bate, mas eu queria que ele batesse pra quitar a dívida. Tá. E ele achou que eu tava desafiando ele. Então toma. E ele se acovardou. Ah, ele afinou? Ele afinou, ele achou. Eu queria que ele me batesse pra ficar Tava kits. Pra ficar kits. Aí ele se acovardou. Aí o que eu fiz? Eu cresci, né? Agora aí eu cresci por cima dele. Mais próximo de uma briga que eu cheguei. Mas sabe que brigas de escola são uma instituição que pouco mudou nos últimos 30 anos, eu acho. Porque se você se pôr a googar aí o termo brigas de escola, o que mais se espantará é com a quantidade absurda de vídeos postados na net. E hoje, dá até pra perceber que tem grupos de mães aí preocupadas, alguns psicólogos analisando, diretores de escola descabelando e se escandalizando com o que tem acontecido aí nos arredores ali da sua escola e tal. Mas na nossa época não tínhamos como registrar essas tretas. E se alguém porventura ali perdia um daqueles duelos, ele só ia se inteirar no outro dia, porque no outro dia tinha todo o fuxico também em torno das brigas, né? Verdade. Ah, você viu o pau das minas ontem? Pau das minas? Pau das minas. E engraçado. Aí o cara falava não, aí você fazia, tá aqui, ó. Não, mas daí se tivesse falando mesmo ali da treta que tinha acontecido, podia até reaquecer a briga novamente ali, se os envolvidos estivessem por perto. Verdade. Ali. Ah, mas eu bati mais, que ele chorou, eu espanquei mais ele. Pode e tal. Pode crer. Será que ainda hoje eles usam aquelas frases pra incentivar uma treta como, quem for homem, cospe aqui. Pode crer, que colocava que a mão coisa entre mais os dois. Nojenta do gag. Também tinha, ah, eu não deixava. Eu não deixava, não. Vixe! Sua mãe não, falou que a sua mãe não é homem. Aí um passava um traço no chão com o pé assim também. Porque foi o macho que passa aqui. Passa aqui primeiro. E pronto, cara, tava feita a rinha. Quanto sangue derramado. Meu caralho, ele vai levar um pau, cara. Olha lá, chegou outro bicho. Ah, eu conheço esse bicho. Agora ele apanha. E o interessante era como aquilo se organizava, né? Pois em uma época que o Twitter, da forma que conhecemos, né, estava em nossas cabeças como um conceito de filme de ficção científica, né? Quando descobríamos que teria uma briga na saída da escola, tratávamos logo de espalhar a notícia, usando menos que 140 caracteres, inclusive. Pois bastava a frase, vai ter pau lá fora, é que a notícia espalhava como dengue ali pelos corredores. E o curioso que, às vezes, os oponentes, né, na hora da peleja, estavam afim, né, de entrar no acordo. Né, é tal. Verdade. O sangue já tinha esfriado, e afinando. Mas a multidão que achava que estavam ali e mereciam ter um espetáculo, botava pilha. Mad Max, dois homens entram, um homem sai, né? Exatamente. Empurravam um no outro, né? Quando os dois estavam muito próximos, aí um tomava um empurrão. É verdade. Aí os dois já saíam rolando no chão. Era ótimo, cara. Sabe que eu participei de alguns embates desses, né, cara? Mas você brigava muito? Quase sempre com o mesmo rival, você acredita, cara? Ailton Lourenço Pinto, o Espinho. Hoje ele tem outro pseudônimo, que é o Camisinha. Você brigava com o Camisinha? Muito, cara. Mas ele só tem meio metro. Mas isso aqui era bacana, por isso que eu brigava com ele. Eu me lembro que uma vez eu jurei de pegar ele na saída, mas se liga por quê. Professora de História, que eu não me esqueço o nome, é a Dona Thelma. Ela me perguntou assim, Alexandre Moreira, quem foi Joaquim José da Silva Xavier? E eu dei uma hesitada de uns 30 segundos. Mas você não sabia? Eu fiquei ali pensando, ah, será que é o Garrincha? Será que é o Chico Xavier? Será que é o Joaquim Cruz? Quando eu tava quase chegando perto da resposta, aí o Espinho se intrometeu. Todo mundo sabe que é o Tiradentes. Cara, ele acabou de falar, eu jurei ele. Falei assim, vou te pegar lá fora. Mas uma galera ouviu e tal. Já acontece que ele morava na mesma rua que eu também. A gente estudou do pré-oitava série juntos. E morava na mesma rua ainda, pra infelicidade dele. Aí depois, cara, saí da aula e tal, esfriei a cabeça, pensei, não, não vou fazer isso, não vou, ele merece, cara. Não foi a primeira vez. Fiquei esperando ele passar, porque ele tinha parado pra comprar umas coxinhas da tia na frente da escola. Olha, juntei o Ailton, cara, na porrada. Desfigurou. Sentei a pua nele, cara, beleza. Acabou, uma galera partou depois, não sei o quê. À noite em casa, toca a campainha. A mãe do Ailton. Mãe do Ailton com o Ailton, com o olho inchadaço. A mãe dele fala, eu cheguei agora do trabalho. Falando pra minha mãe, cheguei agora do trabalho. Viu o Ailton assim, com o olho inchado. Eles estão sempre brigando, né? Tá tudo bem com o Alexandre, só queria saber o que foi que aconteceu e tal. Minha mãe, cara, eu não tinha contado nada pra minha mãe. Minha mãe me catou pela orelha e subiu. E o que eu bati no Ailton, à tarde, eu... Fui surrado 10 vezes mais à noite pela minha amada mãe, que cara. Que maravilha. Galera, detalhe, eu sou padrinho de casamento do Ailton hoje. Ele é ouvinte do Agente ABTC? Ouvinte Patrícia Nicoletti mandou aqui um e-mail, abre aspas. Eu estava assistindo um jogo de vôlei na quadra da escola e o levantador do time, que era o mais gatinho da escola, mandou um beijo pra mim. Eu fiquei toda cheia. Porém, aquilo enfureceu outras fãs do moço. Eram daquelas meninas encapetadas e brigonas que ninguém gostava. Elas vieram para cima de mim e, na verdade, não me lembro bem de muita coisa. Apenas do que me contaram depois. Será que ela perdeu a memória depois da sua? Uma agarrou meus cabelos, outra roxeou as pernas de tantos chutes, uma terceira me esbofeteava com as duas mãos. Gritava que eu era metidinha. E aquilo era para aprender a não mexer com um homem de outras. Olha só. E eu, a única coisa que consegui foi arrancar o brinco de argola de uma delas que ficou com a orelha rasgada. Nossa, olha que aquelas orelhas separadas das meninas. Putz, os próprios meninos do vôlei foram quem me tiraram das mãos daquelas recatadas. Mas juro que me lembro que alguns deles antes estarem gritando, pega, pega. Os caras botaram pilha antes. Fiquei quase desfigurada e ainda levei a suspensão da diretora da escola. Mas pelo menos o menino, o motivo da briga, foi meu primeiro homem alguns anos depois. Bonita história, né? Olha, o cara ainda quebrou o lacre da moça. Pessoal, sigam lá a gente no Twitter, no Facebook, o Agente em 86. Mandem e-mails com histórias, como fez aí a nossa querida ouvinte Patrícia Nicoletti. Também o Jair Consentino, que foi quem levantou a bola aí para as brigas de escola. O e-mail é falecom@agenteem86.com.br. O Jair, inclusive, mandou a história dele, abre aspas. Uma vez eu levei um pau na saída da escola, mas o pior foi que eu tinha incitado a briga e achava que me daria bem, pois era um garoto muito menor. Porém, o maldito parecia que era um ninja e nunca levei tantos golpes diferentes em tão pouco tempo. Pequeno mestre. Ele falou assim, eu era uns 20 centímetros maior que o moleque, mas apanhei como um Golias do Davi Pirralho. Sorte que um bedel apareceu e separou, senão eu estaria até agora sendo surrado pelo Nani. Meu Deus. Cara, eu lembro também de um garoto na escola. Na verdade, ele não estudava na escola. Eu acho que ele não estudava em lugar nenhum, inclusive. Que ele era mega temido. Ele era o famoso Fabinho da 25. Olha lá. Aí, uma vez, um outro garoto lá se meteu com ele. Ele veio com uma gangue pra espancar, né? É. Pra bater tanto no cara. Eu esqueci o nome desse aluno. Até ele desacordar. O louco. Não satisfeitos, eles subiram no muro da escola, saca? Um segurando nos braços, o outro segurando nas pernas, arremessaram o cara de cima do muro. Nossa. Eu me lembro desse cara andando de gesso durante um bom tempo. Né? Tem um blog, cara, que chama Papo de Homem, e eles fizeram um levantamento lá de 10 dicas pra você se dar bem numa briga de escola. Eu vou citar aqui a que eu mais gostei. Os caras estão vindo com tudo. Você não tem como fugir e os caras estão querendo te machucar pra valer, assim. Então lembre-se da Santíssima Trindade. Saco, olhos e garganta. Acerte neles.